só voltamos então agora para o quarto Multiblog de sessão 148. Temos bastante coisa para falarmos aqui. Quero começar com uma notícia que, assim que eu gravei semana passada, já logo saiu, né? Aliás, eu até sabia já na notícia, mas eu resolvi não colocar, porque eu queria ler um pouco mais sobre ela, né? Que é, a NASCAR vem se especulando para colocar mais uma montadora aí, mais uma marca, mais um carro diferente, é como vocês preferirem. Vão colocar mais uma montadora aí nas pistas. Até eu quero falar, fazer um comentário já na contramão, né? Que eu tô falando aqui das montadoras e vou falar de outro cara. Mas eu estou vendo, pessoal, percebendo aí que o Brad Keselowski, pra mim, vai ser o novo presidente da NASCAR, tá? Porque toda vez, quando tem alguma novidade, eles vão lá e colocam o Keselowski. E o Keselowski é o cara mais barato pra falar, tá? O Keselowski é o cara que realmente ele defende com os dentes ali qualquer proposta que a NASCAR colocar. Ele tá sempre representando e defendendo, assim como foi quando anunciaram os playoffs. E ele foi o cara que mais falou. Fazia uma pergunta lá, tinha um monte de cara. Tinha o Danny Hamlin, tava o Pomeroy, tava o Keselowski. Tava, não lembro, tinha outro cara lá, tinha uns outros caras que estavam lá. E o Keselowski perguntava porque o Keselowski falava. O Keselowski respondia. E o Keselowski sempre afirmando com certeza em cima de ponto. E quem apareceu no NASCAR Hub foi, claro, o Keselowski. E ele falou com certeza que a NASCAR tá precisando. E segundo ele, a NASCAR precisa trazer mais uma montadora. Que isso agitaria um pouco mais a movimentação entre as montadoras, e quem ganha com isso é o público, que o público ganhando com isso, a NASCAR também ganha, que traz mais pessoas para a pista para conhecer a nova montadora, para conhecer o novo carro que vai ter, e não sei o que. E já se existia há muito tempo aí um comentário, uma notícia, que a Dodge poderia voltar, estaria demorando para voltar ou não, mas qual realmente a montadora que iria estrear aí, poderia fazer sua estreia na NASCAR, poderia ser a Honda, poderia ser a Volkswagen, como já anunciaram uma vez aí, seria a Volkswagen com Jetta. Então assim, é muita coisa para especular, bastante coisa aí para falar, né? Tem aí, então assim, só para terminar do Keselowski, eu vejo que o Keselowski tá como o teste de ferro. Precisa de um cara para falar, coloca lá o teste de ferro. Quem quer? Brett Keselowski. Keselowski vai falar, Keselowski vai comentar, Keselowski vai responder. E o Keselowski, ele é muito assim, ó, é tudo bala na agulha. Pergunta, pá! Ele pergunta, tá, é na lata. Ele tem ali, responde na lata. É a NASCAR, precisa de um cara desse daí. O Brett Keselowski, se fosse vendedor, rapaz, ia se dar bem, viu? Porque o cara é bom, muito bom. Eu gostei do Keselowski. O cara não é só bom piloto, né? É bom de lábia também. Então, esse é o Keselowski. Enfim, pessoal, esse assunto todo aí, né, de uma nova montadora, se surgiu várias e várias montadoras aí, tivemos aí várias fotos de como seria outras montadoras com o carro da NASCAR, tá? Então é difícil falar realmente, eles não deram nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade. Não, essa aqui já conversa, não, essa aqui já tá flertando, não, essa daqui vai. Então não tem, a única coisa que temos, que nós sabemos, né, que já tem por si fala, que a Dodge poderia estar voltando, né? A Dodge que deixou em 2012, se não me falha a memória, né? A Dodge deixou, então assim, poderia estar voltando, né? A Dodge poderia voltar, quem sabe? Então assim, isso também é um poderia, não é uma certeza que realmente que ela vai voltar efetivamente a Dodge já em 2018, tá? Não sei se também a outra montadora, outra marca que vai aí estrear também, né? Vai realmente voltar também, vai fazer a sua estreia aí, né? Já em 2018. É muito complicado falar, né? Então assim, vamos realmente esperar e ver essa notícia aí, se vai fomentar um pouco mais, mas está sendo cada vez mais fomentada aí. Vamos esperar e aguardar um pouquinho aí. Certo, pessoal? Bom, a outra notícia, eu vou falar bastante notícias rapidinhas aqui, tá? Hoje vai ser mais rapidinho, tá, pessoal? Outra notícia aqui, o Kevin Harvick espera seu segundo bebê, né? Já anunciou aí que a Delena estava grávida, então está por vir aí o segundo filho do Kevin Harvick. Filho está vindo aí, tá? O Joe Logano também, pessoal, parece que o Joe Logano vai sair da fila aí também. O Joe Logano vai se ajeitar aí, vai casar, enfim, vai fazer alguma coisa aí, vai anunciar, ficou noivo aí, vai fazer um troço isso aí, pessoal, o Joe Logano aí, tá? Eu não li a matéria aqui direito também não, só li que o Joe Logano tá fazendo um negócio aí, acho que vai casar, reunir a família, um trem assim. Eu não li a matéria não, eu só li, tô falando por cima aqui, tá? Agora essa matéria eu li, tá? Que é bem interessante também, é o que me chama a atenção, eu li. pessoal, a pista de Richmond, tá? Chamava-se Richmond International Raceway, tá? Agora vai mudar, agora vai ser Richmond Raceway. Eles tiraram o International, não sei por que também o International, também não sei por que do International, mas não vai ser mais o RIR, né? Que era R-I-R, agora vai ser o RR. Então aí foi se investido no total de 30 milhões, tá? Todos, esse investimento não vai ser na pista, não vamos dar nada na pista, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Vai ser só na parte do infield, na parte para receber o pessoal que está indo na pista ali, né? Essas mudanças seriam já para 2018, na segunda corrida, né? Naquela corrida ali perto do Chase ali de 2018, a corrida do verão, tá? Então essas mudanças chegariam para os fãs que estão lá na pista no verão de 2018, tá, pessoal? Então vai ser investido um total de 30 milhões de dólares. É bastante dinheiro, tá, pessoal? Bom, outra notícia aí também que bombou, né, durante essas semanas aí, né? E até que ontem veio uma confirmação. Foi muito rápido. Antigamente a NASCAR esperava um pouquinho mais, mas agora tá mais rápido o negócio, né? É que o Matt Kenseth falou que não voltaria, né, mais para Joe Gibbs e tal. Ele falou que não voltaria para Joe Gibbs e também não falou em aposentadoria. Pode ser também que ele nem volte para NASCAR, tá? Mas ele não falou nada disso. Ele não vai voltar para Joe Gibbs, é certeza, mas você não sabe se ele vai voltar ou não, isso aí é uma incerteza, tá? Eu creio que ele volta, sim, ele deve voltar aí com outro time aí, ele vai pegar talvez um time mediano, ou talvez encarar voltar, eu comentei isso, tá? Talvez ele possa voltar aí, né, para Roush Fenway aí, para fazer boas corridas, já que as coisas estão começando a dar certo para lá, ele pode voltar lá, fazer uma graça pro Jack Roush aí, e voltar a levantar um pouquinho a moral daquele time, ajudar a levantar a moral daquele time, tá? Então, assim, é complicado até falar se realmente ele para onde ele vai, tá? Mas ainda não temos grandes especulações, certo, pessoal? E no lugar dele já foi confirmado ontem, né, na terça-feira, confirmado, o Eric Jones vai pro Toyota número 20, né, então ele vai assumir o carro do Matt Kenseth em 2018, certo, pessoal? Bom, a Front Row também não sabe se falar na segunda operação, se continua, se vai, se vem, quem vai, quem vai se vir, tá, é muita coisa ainda para acontecer, esses detalhes aí, né. A RCR também falou que pode mudar aí, talvez mudar algumas coisas para 2018. Possa ser talvez a montadora nova que está por vir, tá? Que seja talvez aí a Dodge, a RCR pode vir de Dodge ano que vem. Então tem muita coisa também para acontecer aí, pessoal. Tem muita coisa aí. Tem o Ryan Blaine também, que recentemente eu já comentei aqui também, que pode deixar, isso é quase certeza que vai deixar o carro 21, vai deixar ali uma vaga aberta, que poderia estar indo pro Manor para lá. E o Tadino poderia vir da German Race pro lugar do Palmeiras para assumir ali a RCR ali, para ficar na equipe do vovô, tá? E ficaria o carro número 13 aberto, quem poderia herdar esse carro aí? É muita coisa esse ano aí, a NASCAR tá muito aí, é muita coisa envolvida aí, né, pra gente poder falar aqui, né, de quem vai para onde. Realmente vai ser tudo decidido aí no final do ano. Antigamente tínhamos uma janela, já havia mais ou menos com tudo definido, que era agosto, mas agora parece que nem é tanto assim, tá? Mas é curioso, né, que estamos aí no meio da quase no meio da temporada, ou no meio, né, já estamos no meio da temporada aí, já começaram esses rumores aí. Mas enfim, vamos lá. Final de semana, New Hampshire, tá, pessoal? Sábado, a Icon Series e no domingo, a Cup, tá? Isso aí é natural já. Lembrando que New Hampshire, no primeiro final de semana, a Cup carrega a truque. No segundo final de semana, perdão, na primeira vez que ela vai pra... primeira vez que ela vai pra Lowdown, né, pra New Hampshire, ela carrega a Icon Series e no segundo final de semana carrega a truque, tá? Então, no primeiro final de semana agora vai ser a Icon Series. Só lembrando vocês aqui, já passando aqui outra lista aqui para vocês também, né, da Xmas Series, que vai ser uma corrida boa, e sim, espero, tá? Temos bastante cara ali, regional mesmo, que tá ali, vai correr ali essa corrida aí, alguns, né, não é bastante não, né, vai pensar que é 10 não, temos alguns ali, o Gary Smithley, ele é um dos caras que corre ali, o Harrison Rhodes também corre na região ali, corre de aqueles carrinhos lá, do Speed Car lá, corre também com o Ellen também, então esses caras sempre correm, estão ali perto ali também, certo, pessoal? Bom, novidade aí, os Cup que sempre aparecem, tá? Os Cup Drivers aí. Kyle Busch vai estar no 18, número 2 vai estar o Ben Kennedy, não vai ser nem o Palmeiras, nem o Austin Dillon, tá? Interessante essa mudança aí. Então no 20 vai estar o Ryan Preece, que vai fazer a sua estreia aí na Joe Gibbs, né? O Ryan Preece que corre, já correu ou corre ainda na Ellen, tá? O Keselowski vai estar no 22 e 48, volta o Kyle Larson, então vamos ter um grande duelo entre Kyle Busch e Kyle Larson, com certeza, nesse final de semana aí. E temos também no carro no 98, não vai estar nesse final de semana na pista. Então, os destaques realmente vai ser o Kyle Busch, Kyle Larson e o Keselowski, esses são os Cup Drive aí. Certo, pessoal? No mais aqui, nenhum outro piloto, nenhum outro Cup Drive aí de grande escalão vai estar na pista. Bom, corrida vai ser, promete ser interessante, tá? Eu gosto sempre dessas corridas. Eu não gostava, mas agora eu gosto das corridas de New Hampshire. Pra mim, claro, o Elliott Sadler vai ser o cara que vai mandar bem aí, porque é o cara que anda sempre muito bem nessa pista de New Hampshire. Então, pra mim, o Elliott Sadler é o vencedor. Na Cup, pessoal, fala um pouquinho dos números aqui da Cup, tá? Eu quero falar primeiro entre isso e depois eu entro nos números aqui. Eu postei no Elliott Sadler na Ice Series, tá? Até o momento, 39 carros são inscritos, lembrando que dois ainda não foram confirmados os pilotos, tá? Podemos então ter 37 carros apenas na pista no domingo, tá? Isso é realmente uma baixa muito feia para a NASCAR, apenas um carro que não está dentro do charter na pista. Daqui a pouco vamos ter aí só os carros do charter, que são 36, mas enfim, isso é um outro assunto, tá, pessoal? Bom, de diferente aqui no Interlist, não vejo ninguém de diferente, de cara... catastroficamente que diferente aqui. O Jeff Hive vai estar no 33. Realmente não tem ninguém diferente. O 43 ainda não é certeza, mas pode ser que o Bubba Wallace ainda deva continuar com esse carro 43 aí. Dificilmente vai mudar, tá? Não tenho certeza ainda. E é isso mesmo. Ah, o Ryan Sieg vai estar no 88 da BK Racing, tá, pessoal? Vai ser interessante ver o Ryan Sieg nesse carro 83 aí. É uma pista que ele corre bom, é um flat track, ele sempre anda bem. O Ryan Sieg vai ser bem interessante de ver aí. Os números, o vencedor. O vencedor pra mim vai ser o Danny Hamlin, ele vai vencer essa bagaça aí, o Danny Hamlin tá precisando vencer. Ou vai ser o Kyle Busch? Vai ser um cara da Joe Gibbs aí, isso eu tenho certeza que vai ser. Eu tenho certeza, não, essa é a minha aposta, tá? Os números de New Hampshire, até agora 44 corridas, a primeira foi no dia 11 de julho de 1993, com vitória do Rusty Wallace, e a última foi o ano passado, dia 25 de setembro, com a vitória do Kevin Harvick. Largando da pole, pessoal, isso aconteceu 5 vezes, e a última foi o Ryan Newman em 2011, largando no top 5 foram 12 vitórias, largando no top 10 23 vitórias, da 21ª posição para trás, foram 9 vezes que isso aconteceu, e o cara que largou da pior posição e venceu foi o Jeff Burton em 1999, largou no 38º, tá? O cara que mais liderou voltas, e foram todas elas, foi o Jeff Burton em 2000, não foi 2000 e alguma coisa não, foi em 2000, Jeff Burton venceu, liderou todas as voltas lá em 2000 e ficou com a vitória. A vitória mais apertada foi de... A vitória que o cara liderou menos voltas e venceu foi Jeff Burton em 99, nessa mesma corrida que largou em 38º, tá? Ele liderou apenas 2 voltas e venceu a corrida. E o Tony Stewart em 2011, que liderou apenas 2 voltas também venceu a corrida. Os números, tá? Os recordes de New Hampshire, tá? O do Qualify é 140.598 milhas do Keselowski em 2014. O maior número de liderança é 23 de 1996 e 2002. Ainda não chegou perto esse número aí a nova geração da NASCAR, tá? Esse aí é da geração antiga, do COI. O pessoal lembra aí do carro de ontem lá, o Carl Yesterday lá, que eles apelidaram os carros antigos. E a vitória mais apertada foi do Danny Hamlin em cima do Jeff Gordon em 2007 com 0.068. Tá, pessoal? E o maior número de bandeiras amarelas foi 17 em 1994, tá? As marcas que, com os números da marca de vitória aí, Chevrolet 19, Ford 13 e Toyota 7, tá? E a Hendrick, claro, a Hendrick junto com a Gibbs são os dois times que mais venceram 9 cada uma. A Roush tem 7, a Penske tem 6 e a RCR tem 4 e a Stuart Haas Race tem 3 vitórias, esses são os números de New Hampshire. Beleza, pessoal? Para mim, vencedor vai ser ou o Danny Hamlin ou o Kyle Busch, tá? Eu vou postar 2, porque eu aposto na vitória da Joe Gibbs, tá? Eu creio que a Joe Gibbs vai conseguir se armar e vencer uma corrida nesse final de semana. E por isso eu aposto em um deles, tá? Eu, tanto o Danny Hamlin como o Kyle Busch. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. Essa foi a edição do 148, quinta temporada do nosso podcast TriWide, do nosso, porque não é meu, é nosso, tá? É meu e de vocês também. Aliás, não é meu, é de vocês. No meu aqui não tem nada, tá? A única coisa que tem minha aqui é minha voz e as minhas falas, mas não tem nada meu aqui, é tudo de vocês, tá? Então, muito obrigado mais uma vez por estar junto comigo em edição 148. Semana que vem, com certeza que eu vou fazer a edição 149 e a edição 150. Quero trazer o nosso amigo Sérgio Lago. Já vou combinar com ele para tentar trazer o Sérgio Lago para fazer a edição comigo. Até porque o número de edição comemorativa já são 150 edições já do nosso podcast. Já era para estar bem mais, pessoal. Mas, infelizmente, devido a alguns acontecimentos, isso não foi possível, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, boa semana e hasta la vista, baby!